Deu meia-noite lá no alto da colina. Deu meia-noite lá no alto da colina. Vou chamar o nome dele, irmão. É seta da caveira. Vou falar o nome dele, irmão. É seta da caveira. Plantei a rua da catacumba de Guiné. Plantei a rua da catacumba de Guiné. Cemitério todo é de Ogum e Lucifer. Cemitério todo é de Ogum e Lucifer. Boa noite, Sexu. Gratidão por essa oportunidade de estudo e trabalho com o senhor. Seu moço, aprenda uma coisa. Nunca agradeça antes de um trabalho ser concluído. O senhor está apenas começando. Eu digo não só por estar em minha casa. Eu digo pela sua vida em um modo geral. Deixe para os agradecimentos para depois. Pois ainda tem muito a ser feito para sua vida, moço. Graças a Deus. Muito obrigado por esse conselho, Sr. Exu. Pode utilizar o nome do Ser Supremo a hora que quiser, viu? Pode. Graças a Deus. Pois nós estamos aqui, como vós mencionaste, graças a ele, não é isso? Isso. Sim, senhor. Ah, dá licença, meu moço. Sim, senhor. A casa é sua também, viu, moço? Oh, muito obrigado. Qual que é o nome do senhor? Eu chamo o senhor Tata Caveira. Tata Caveira. Por que o senhor leva esse nome, pois já que sabemos que durante a sua encarnação o senhor não tinha esse nome? Tata Caveira é um dos nomes mais procurados, inclusive em trabalhos em Quimbanda, trabalhos de magia negra, pela sua história, mesmo antes qualquer onde você está presente. Todos os espíritos, eles não vão ser conhecidos como o meu, Tata Caveira. Nós temos outros nomes que serão sempre utilizados para mistério próprio. Porém, para vir na Terra, é preciso de um nome para que seja um dos representantes das falanges. Então eu me apresento como o senhor Tata Caveira. Mas te aviso, não sou melhor ou pior que nenhum outro espírito que já proseaste nessa vida. Cada espírito, ele tem a sua própria evolução. Cada espírito, ele tem o seu próprio merecimento de estar vindo fazer, cumprir sua missão aqui na Terra ou fora dele. Sim, senhor. Qual que é a função do senhor incorporar e vestir uma capa? Eu primeiro preciso fazer uma incorporação, seja um médium que for, para dar continuidade aos meus trabalhos, ajudando aos que aqui ficaram. Eu visto a minha capa devido ao peso que eu carrego de vidas longínquas e os meus mistérios estão escondidos atrás dessa capa, onde eu consigo adentrar em alguns submundos graças a essa capa. E não só uma capa, como um caldeirão, pois o caldeirão, principalmente uma cantiga que vós conhece, caldeirão sem fundo ferver, conhece, mano? Sim, senhor. Quem nunca viu, vem a ver. O caldeirão sem fundo ferver. E aí muitos podem perguntar, então, por que é que nós utilizamos desse caldeirão. Esse caldeirão, moço, ele tem uma das funções que é conversar ou adentrar no mundo, nos planos inferiores. Então eu consigo criar uma conexão como se fosse um portal que vocês conhecem aqui na Terra. Uhum. E adentrar nesses submundos. Certo. Quando se diz a capa serve de proteção para esconder os mistérios, certo. Que fundamento tem essa colocação? Eu tenho alguns mistérios, não só eu, como todos os outros, que são algumas marcas pessoais, além de esconder o meu ser, quem eu sou de fato. Existe uma cantiga do Tranca-Rua das Almas que ele menciona das capas, que ele diz: quem tem sua capa, escapa. Quem tem sua capa, escapa. A sua capa era um manto de verdade. Ela encobre quase tudo. Só não encobre a falsidade. Então nós utilizamos a capa para proteger de toda a falsidade que há. É como se fosse uma segunda pele. Pois ele vai ficar agregado na matéria. Ele vai ficar agregado. Então ele vai esconder exatamente o meu mistério, de onde eu vim, como eu venho, para onde eu vou. Tudo isso é possível ser desvendado através de uma capa. A maioria das capas, como tu, consegue perceber de alguns, da maioria deles, possuem já o seu ponto riscado, para que seja determinado exatamente qual é a linhagem, quem é, como é. Certo. E o que determina a cor e por que essas no senhor? Alguns Exus foram reis, outros príncipes, outros guardiões. Mas se parar para pensar, todos somos guardiões. Eu precisava de alguma forma esconder um ouro que eu tive. O ouro? Eu fui um rei, mas eu não gosto de falar que eu fui um rei, mas eu gosto de dizer que eu tinha ouro, certo? Sim, senhor. Porém, moço, eu não estou aqui para esbanjar coisas materiais, mas isso foi um dos fatores que me fez afundar cada vez mais. Eu me afundei no ouro. Eu fui ignorante, como todo ser vivente, como todo ser pensante. Uhum. O que me levou à minha caída ou decaída foi o ouro, correto? Sim, senhor. Então hoje eu escolho uma capa que seja dourada para que eu nunca esqueça do meu passado, de quem eu fui. Uhum. E saber que isso não leva a nada. Isso é apenas para os olhos de algumas pessoas. Nada mais, nada menos que puro pedaço de pano, que tem a minha fundamentação, que tem a minha ideologia. Certo. Afinal, nem tudo que reluz é ouro. É. Claro que sim. Isso não é um ouro. Talvez ele tenha uma aparência dourada, e para algumas pessoas podem achar que isso aqui nada mais é para engrandecer ou envelhecer a matéria. Que não preciso de nada disso, que isso me pertence. E digo mais, sem isso eu trabalho do mesmo jeito. Mesmo jeito. Por que que não o dourado dentro e o preto fora? Por que que teve que ser assim? Dourado para fora, como eu mencionei para vós, para que eu sempre me lembre e que quem está me olhando, um consulente, se toque disso, que o ouro não é tudo. E mesmo se fosse alguma coisa, eu não tenho que guardar isso para mim. É como um ensinamento. Eu não tenho que guardar o ensinamento para mim. Eu tenho que compartilhar para aqueles que querem aprender. Esse é o fundamento de um Exu. Esse é o que um Exu deveria pensar quando fosse passar isso para os médiuns. E não aquele que pensar que quanto mais luxo, ou quanto mais cachaça, ou quanto o fumo for melhor, a entidade trabalha melhor. Pelo contrário, uma entidade, seja ela qual for, seja a vertente que seja, ela só vai trabalhar melhor quando houver uma coisa chamada fé. E aproveitando o ensejo, moço, falando em fé, eu preciso de falar de algo que eu sempre menciono, que é religião. Sabe o que é a religião, moço? O que, que é, seu Exu? Religião é desculpa. Sabia? Não. Para o senhor ter os seus atos, o senhor tem que acreditar em alguma coisa. Sim. Todos. Quer começar pelo ateu? O que, que o ateu acredita? Nele mesmo. Nele mesmo. Se o ateu acredita nele mesmo e em ciência, quer dizer que ele crê em alguma coisa. Então eu posso chamá-lo de crente? Sim, senhor. O que é ser crente? É aquele que crê. Sim, senhor. Nenhum momento é especificado no que será que ele vai crer. Assim, que ele crê em algo. Moço, o senhor é cristão? Ah, sim, senhor. O senhor acredita em Cristo? Isso. Acredito em Cristo. Então o senhor é um cristão? Isso. O senhor acredita nos elementais da natureza, moço? Ah, que eles existem, sim, senhor. Acho que o senhor está começando a entender o meu raciocínio. É. Por que, que eu digo isso? Religião é desculpa para você ter a sua doutrina e as suas crenças. Prefiro dizer que você acredita em si mesmo, que você acredita nos elementais da natureza, que você acredita na força de um Exu, na força de um preto velho, na força de um cangaceiro, na força de um marinheiro, nos orixás. Quer dizer, moço, que o senhor é crente, cristão, evangélico, umbandista, ateu. Estou errado, moço? Não, não, senhor. E fé para o senhor, moço, é algo que é testado a todo momento. Uhum. E somente o senhor que vai ter a resposta disso tudo. O senhor é um homem viajado, assim como eu fui. Com uma diferença, eu esbanjava, o senhor não. É. Por isso que eu digo que dinheiro, pataco, ouro, não te leva a nada. Moço, imagina todo esse espaço de ouro. Imagina o senhor se afundado embaixo. Não. Que te adianta? Nada. É onde acontece de muitos se ainda ficarem presos nos valores da terra. Eu ouvi vocês mencionarem sobre eguns. Em alguns casos, em algumas religiões, vão tratar isso como quiumbas, espíritos sem luz. Se eu falar para o senhor uma coisa, o que é um egum? Um egum é, a partir do momento que você faz a sua passagem, o senhor morreu na terra. O senhor é um egum. Se eu falei para o senhor que eu vivi na terra, que eu sou? Claro que sim. Um egum. Se um preto velho viveu na terra, seja na escravidão, morreu, egum. Qual a diferença? Egum evoluído, um egum com entendimento. É um egum com luz. Uhum. Mas não deixa de ser a essência. Certo? Sim. O que um egum tem a ver com a fé, moço? ainda. Sabe o que o Egon tem a ver com a fé? O que é, seu Tata Caveira? A fé te leva pra onde você quer ir. Seja você aprisionado ou não. Porque se você deixou ser aprisionado, você não teve fé suficiente pra ir até o seu lugar que você queria ou deveria ir. Joga isso pra sua vida. Uma pessoa que procura um trabalho. A pessoa tem fé de procurar um trabalho ou ele vai esperar chegar até o emprego até ele? É muito fácil, moço. As pessoas vêm até uma casa pedir emprego. Quer dizer que para vir pedir até um terreiro, até uma casa, até um ilê, ele teve fé. Quando a entidade diz que ia ajudar, o que, que ele fez? Ele não fez. Ficou esperando a entidade levar até ele. E muitos, ainda quando conseguem, perceba, moço, quem consegue um emprego, depois de certo tempo, está reclamando dele. Não veja a hora de ter descanso. Mas se você querer descansar, porque você pediu um emprego. As coisas não são difíceis. O ser humano transforma essas coisas em fatores para dificultar ainda mais as coisas. Assim como o senhor está aqui hoje. O senhor está aqui hoje por vários motivos que o senhor desconhece. E sim, vamos dizer que essa missão que te foi dada, moço, e que foi aceita, que a princípio o senhor nem tinha entendido o motivo dessa missão do senhor, é como se fosse inicialmente uma diversão para descobrir coisas pessoais de dúvidas que o senhor tinha. E isso, o senhor hoje agrega nessa missão uma grande egrégora que torna-se perante o senhor. O senhor e o senhor. E nós lá embaixo. Ainda existem muitas revelações a ser feitas ao senhor. Que não só eu que vou fazer, moço. Eu andei ouvindo umas conversas do senhor que eu não endireitei o meu raciocínio ainda. Principalmente essa última. Que o senhor estava conversando mais a matéria do menino. Sim. E mais o outro, de quem o senhor foi. Isso não me encaixa. O senhor sabe muito bem do que eu estou dizendo. Sim. Como diz o Exu Gato, deixa isso pro lado de lá. Viva a sua vida. Sem se preocupar, moço, quem tu foi. Né? Claro. O senhor tem que se preocupar com a vida de hoje. Isso. Com a vida passada já se foi. Sabe qual que é a parte mais difícil da tua missão, moço? Qual? Ser humano. É. Porque com a gente, o senhor se entende. Sim. É, realmente. Exu não vive sem pergunta, moço. Tá certo. Esse episódio, né? É, a pessoa trouxe a informação e a gente sempre fica assim, né? Pode ser e pode não ser. Agora tem essa revelação do senhor, confirmando pro lado que a gente já suspeitava, né? Mas sempre ouvindo com muito respeito, né? Porque tem uma série de coisas que agrega, né? Sim, senhor. Isso. Então, a questão que eu tenho aqui agora é assim, quando o senhor chegou, o senhor, no caso de hoje, não riscou ponto. Certo. Existe essa obrigação, a cada vez que o Exu manifesta, riscar um ponto? No entanto, o senhor acendeu a vela. Qual função teve? Perfeito. Vamos começar dos nossos primórdios. A partir do momento que na casa do menino, na casa que eu estou trabalhando hoje, ele já existe um ponto de força. As minhas energias estão concentradas lá. Então, quando o senhor pensava que o menino estava quieto, que ele estava sem fazer nada, é onde ele estava trabalhando e já me chamando para que fosse feito as obrigações perante a mim, fazendo parte dos meus mistérios. Meu ponto riscado, ele está atrás da minha capa. Sim. Então eu já ando com meu ponto de força todo momento que eu estiver trabalhando com ela. Então eu precisava de uma confirmação desse ponto e da minha força, que é a vela. Então eu estou trabalhando, como pode observar bem, uma vela bicolor, preto com vermelho. Sim. Em algumas casas, isso será determinado que é um eixo cruzado. Certo? Sim. Eu prefiro dizer ao senhor que eu estou trabalhando junto com a minha amada. Para que qualquer informação que ela precise, algum recado, alguma mensagem, ela pode falar para mim ou transmitir para quem quiser ouvir. Eu estou trabalhando cruzado, de certa forma sim, com Exu e Pombagira. Fazendo assim o nome da Falange e Tata Caveira, todas estarem conectadas comigo nesse exato momento. Uau. Sim, senhor. O senhor bem, moço? Não, muito obrigado. O senhor, como o senhor disse, já teve encarnação na Terra. Sim, senhor. Qual foi a lição que o senhor levou da sua última encarnação? O aprendizado. Aprendizado maior. Todas as pessoas têm que ser ajudadas sem uma julgação. Porque quando eu estava em vida, por assim dizer, eu só ajudava a princípio quem tinha dinheiro. Só ajudava quem tinha dinheiro, a princípio. A princípio. E depois, nem isso. Ué. Por quê? Eu já tinha tudo, não precisava fazer nada. É. As pessoas só trabalham por troca de algo. Eu já tinha tudo. O que me sobrou? Eu mesmo. Você quer saber qual é o seu pior inimigo? Qual, Sérgio? Você mesmo. Porque você se condena, você se tortura, você passa por cima de você mesmo. Uhum. Quando você quer. Eu digo os seus princípios. Saber que o que está fazendo é errado, mas faz. Você está passando por cima de você mesmo. Eu sei que se eu ir para a chuva, eu vou me molhar. E eu posso ficar doente. Mas eu vou. Estou passando por cima de mim mesmo. É diferente da seguinte forma, moço. Preciso ir até o próximo vilarejo. Não tenho quatro rodas, não tenho essas coisas. Preciso ir a pé e está chovendo. Eu preciso pegar a chuva. Porque eu sei que lá tem alguma coisa me esperando para fazer. Estou indo contra os meus princípios, mas é diferente. Você está indo com a sua convicção na frente. Você não está batendo o pé ou indo contra as coisas que o senhor julga errado. Entende o que eu quero dizer? Imagine que seja alguém de sua família que esteja doente. O senhor precisa ir. Imagine o senhor como médico. O senhor tem que ir. Não importa se está chovendo, se o senhor vai a pé. O senhor começa a entender um pouco a minha missão aqui na Terra. De você, dele, dele, do outro. A minha convicção é a sua fé. Eu sei que você está precisando. Eu sei que você tem fé suficiente para também ser ajudado. Mas você precisa da minha energia. Então eu vou. Por isso que eu venho nesse terreiro. Por isso que eu vou em outros terreiros. Por isso que nesse terreiro eu trabalho dessa forma. Em outros terreiros eu vou trabalhar de outra forma. Cada terreiro tem a sua convicção, moço. Cada aparelho tem o seu modo de agir e pensar. Existem as características que são dadas para cada médium, onde o senhor vai perceber, se o senhor vê novamente tudo aquilo que vós já fizestes, que cada médium de Tata Caveira tem algo em comum. Assim acontece com os de Tranca-Rua, com o do Tiriri, com o de Marabô, com qualquer Exu. Quando nós estamos prontos para vir para trabalhar em um médium, nós já temos algumas características que são similares, por isso nós gostamos dos médiums. Eu não vou escolher um médium qualquer, moço. A forma de se trabalhar tem que ser como esse trabalho. Só que ele não é perfeito. Se o senhor apontar alguém que seja perfeito, eu vou-me embora. Por isso que eu tenho que continuar vindo. Pra conversar com você várias vezes ainda, moço. Essa não é a última. Boa. Cansa. Como é que foi nos bastidores, assim? Quanto tempo tem isso programado? Conta um pouco do outro lado. Teve entidade conversando com a entidade? Como é que foi esse mistério, seu Exu? Como eu costumo dizer, o buraco é mais embaixo. É. Nós devemos seguir todos uma hierarquia. Não é porque eu sou o dono desta casa que eu sou o dono dos Exus. Por isso as autorizações que uma entidade dá para chegar até o senhor de ter essa conversa que nós temos tem que ser perguntado entre a gente em reuniões o que pode ser dito. Para não misturar a cabeça de quem está ouvindo. Porque um vai ouvir uma coisa e ainda vai entender outra. Sim, senhor. É como se nesse exato momento a gente começasse a falar de como funciona um umbral, como funciona uma egrégora de uma casa. Algumas pessoas entendem, outras... Porém, tudo tem que ser lapidado. Para que essa conversa, eu nesta matéria com o senhor chegasse, esse processo foi preciso. Em uma conversa com um grande amigo meu, o senhor Tiriri, ele mencionou para mim que o senhor teria que passar por muitas coisas antes para poder saber discernir o certo de o errado de algumas coisas. Não estou desmerecendo nenhum outro que vós já conversaste, porque cada qual vai agregar algo de valores e princípios ao senhor mesmo. Mas o senhor, moço, a missão do senhor tem a ver com isso. Porque o senhor está levando não só para você hoje, e sim para outras pessoas que têm tantas dúvidas que o senhor não faz ideia. Que muitos não têm coragem de perguntar diretamente para uma entidade e preferem que os outros perguntam. Então a minha conversa com o senhor para o dia de hoje já estava escrito. O senhor falou em linha do tempo. O senhor conversou, que eu ouvi. Sobre livre-arbítrio. Vamos conversar um pouco? Vamos, sim, senhor. Isso são ensinamentos onde quem gosta de passar isso é um espírito chamado José Pelindro. Dê uma linha de tempo. Uma linha de tempo. Faz de novo, seu Chu, o senhor fez primeiro. Pega uma pena pra mim, por favor. Eu risco. Ah, tá certo. Pega uma pedra fria. Uma pedra fria nessa. O que o senhor entende como livre-arbítrio? Ixi, livre-arbítrio é a capacidade que o homem tem de escolher o que faz. Resumindo o livro, escolha. É. Pode? Pode sim, senhor. Imagina uma linha de tempo. O que é essa linha de tempo? Sua vida inteira traçada. Então eu vou desenhar aqui a sua linha do tempo. Consegue enxergar? Sim, senhor. Estamos aqui. Seu nascimento. Vamos lá, hein? Está escrito que em determinada época dessa linha do tempo, o senhor vai estudar. Certo? Sim. Sua linha de estudo está aí. Está determinado. O senhor vai estudar. senhor vai aprender. E nessa linha principal, já está determinado que o senhor vai encontrar o grande amor da sua vida. Opa! Aí já ficou bom, senhor. Oh, aí sim. Já achei que não ia ter isso aí. O senhor vai ter filhos. Uhum. Eu vou encurtar, porque senão sua linha é grande. É grande, é. E o senhor está dando exemplo, né? Não está falando da minha mesmo, né? E não exatamente é o seu, né? Isso. E aqui é o seu fim. Que não é fim. É. Por que que não é fim? Porque é o recomeço, né? Digamos, é o fim dessa pedra. Coloca-se outra e o senhor está no mundo espiritual. Certo? Sim. O senhor está aqui, feliz da vida. Feliz. Porque nasceu. Ah, tá. Nasceu, você está feliz. É. Ou não? Sim. Qual é a primeira etapa da vida que foi determinada na sua linha? Primeira etapa... Estudo. Tá, estudo. Isso estudo. Ali. Isso, na linha. Estudo. Sim, senhor. Nessa linha. Isso. O senhor chegou nessa etapa onde deveria haver o estudo. Uhum. O senhor conseguiu. Consegui. Então o senhor está adiante ainda. O senhor não teve a escolha. Porque o senhor está seguindo em linha reta. É. O senhor está seguindo a linha que já estava predeterminada para o senhor. Sim. Grande amor, não é isso? É esse. Aí o senhor casa. O senhor teve um grande amor. Porém, vou dar um exemplo do uso do livre-arbítrio. Uhum. Conforme você conheceu essa moça, uhum, era o seu grande amor, mas não era o grande amor dela. Ai. Então vamos imaginar que o senhor gosta, ela não. O senhor tem uma escolha nesse exato momento. Continua com ela ou não continua com ela? O senhor vai ter uma escolha a ser feita. Aí o senhor opta por abandonar seu grande amor. O que que aconteceu? A sua escolha criou uma outra linha do tempo. É? Sim, senhor. Por quê? Você não vai ter filhos com ela? É. Largou, né? Que agora, daqui pra cá, o senhor vai ter outras etapas da sua vida. O senhor não teria o filho que deveria ser com ela. Mas o senhor pode encontrar outro grande amor aqui. Certo. Ou não. Certo? Sim. Pode ser que esse outro grande amor seu seja estéril. Ah, é mesmo. Quer dizer que aquele filho nessa vida talvez já não teria mais. E aqui vão aparecer outras oportunidades. Emprego decente, bom. Onde o senhor tem duas opções. Imagine que nesse emprego ele te dá uma oportunidade de o senhor ficar ou ir pra fora. Olha o seu livre-arbítrio rolando solto de novo. O senhor vai escolher. Se fica, você pode continuar nessa linha de tempo. Ou pegar outro rumo. Livre-arbítrio existe? Existe. Estou te Pelo que o senhor está falando, sim. Você tem opções. Isso. E o senhor acredita em algo que já esteja escrito. É. Mas tudo que é escrito pode ser modificado de alguma forma, mas nunca alterado a sua essência. Consegue entender? Pode ser modificado em alguma forma, mas nunca alterado a sua essência. Exato. O que eu quero dizer com isso? Suas convicções devem prevalecer sempre. Porém, a sua vida é cheia de escolhas. O senhor fuma. O senhor resolve parar de fumar. Foi uma escolha sua. Uhum. Ou não, o senhor pode continuar fumando. O senhor tem o livre arbítrio de escolher o caminho a ser seguido. Então o livre arbítrio está nos caminhos a serem seguidos. Porém, tudo estará escrito no seu livro, como vocês costumam dizer na Terra, no seu livro da vida, é como se fosse uma árvore genealógica. Com seus galhos e ramificações. Tudo escrito. Mas o senhor tem as escolhas para fazer por onde o senhor quer ir. É o livre-arbítrio. O senhor tem o livre-arbítrio de sair de uma religião e procurar outra. Eu digo que estava escrito, mas a escolha maior foi sua. Para pensar que se o senhor tivesse tido um filho aqui, primeiro que o senhor nunca saberia como seria aquele final. E o senhor nunca saberia como seria essa nova realidade paralela que foi desenvolvida. Talvez em outras vidas você precisasse voltar em um resgate para recuperar o que você poderia ter aproveitado nessa linha. Esse também é um dos motivos das pessoas voltarem à Terra para as missões. Para os resgates das pessoas, por tudo que você já fez. Porque aí você para e analisa, hoje eu sou uma pessoa boa. E antes? Será que as minhas escolhas do passado ainda estão interferindo no meu presente? Será que as atitudes ou o que eu decidi nessa vida pode acarretar nas próximas? E é uma vida que nunca acaba. Porque o senhor parte e começa uma nova etapa da sua vida em outro plano astral. Não estou falando que o senhor vai abraçar o Exu. Não estou dizendo que o senhor vai abraçar ou pedir a bênção para um preto velho. Será que o senhor tem merecimento para isso quando o senhor fizer a passagem? É. E será que o senhor vai encontrar o seu Tata Caveira? Ei. Ou será que o senhor vai encontrar o meu nome verdadeiro lá? O nome o senhor acha fundamental para as coisas acontecerem? Não. Não, senhor. Ao ajudar o próximo, sem se importar quem seja. Claro. Mas se você quer agradecer alguém, agradeça duas coisas. A Deus e a você mesmo. Porque o senhor teve a atitude de fazer as escolhas corretas. E talvez essa sua escolha é o seu caráter de outras vidas, interferindo no presente, afetando o seu futuro. Existe presente? Já passou. Existe presente? Já passou. Existe o passado? Está lá. Existe o futuro? Depende. O que é um futuro? Se estou falando de 1000 anos para frente, existe. Estou falando de 1000 anos para trás, o passado existe. O presente acabou de ir de novo. Então o que você tem que fazer com o presente? Escolhas. Continuar ou não continuar? Assim como os resgates feitos dos espíritos. Resgatá-lo ou não resgatá-lo? Lembre-se, amanhã pode ser você. Eu e meu irmão trabalhamos com isso o tempo todo. Por quê? Nós temos muito, muito a pagar na Terra. O seu João Caveira? Não, moça. Por que a pessoa acredita que o irmão do Tata Caveira é o João Caveira? Moça, deixa eu te falar uma coisa. Sim. A linhagem dos Caveiras, nós éramos em 49. Família inteira. Nós nos tratamos como irmãos. Pois assim, em nossa essência, somos fator primário. Das linhas de caveira que o senhor conhece, nem todos são caveiras propriamente ditas. Nem todos têm a sua forma cadavérica. O senhor sabia que em uma das vidas, em uma das... onde nós éramos uma grande família. Nós fomos mortos por uma traição de um desses companheiros, desse irmão. Eu nunca vou dizer quem foi. Sabe por quê? Por quê? E se o senhor tiver trabalho com esse Exu? Talvez o senhor ia ficar meio acanhado de conversar comigo. Por isso a gente não conversa dizendo alguns nomes. Quando eu digo do meu irmão, eu tenho um irmão que foi irmão em uma das vidas, que hoje ele veio no terreiro trabalhar como um preto velho. Nossa. Moço, ele está ali no lugar dele. Funciona assim. Quando ele trabalha, eu fico na porteira, sentado, trabalhando junto com ele. Pois assim é a nossa missão perante a esse menino. Não estou dizendo que é para todos os médiuns é dessa forma. Estou dizendo que com esse médium é dessa forma. Pelas escolhas, pelos livres e arbítrios que ocorreu na vida desse menino. Quando é a gira dos guardiões, onde eu devo comandar, o preto velho fica lá e eu aqui. Porque nossa missão, uma das missões, resgate de Egum. O menino mencionou para você que eu também presenciei de alguns lugares que expulsam Eguns. Isso, encosto. Encosto, uns chamam de quiumbra, espírito sem luz, espírito das trevas, diabo, satanás. Quando eles aprenderam o que é isso de fato? Quando eles... Essas pessoas que falam, que chamam Egum, dessas palavras todas, aprenderem o que é de fato, haverá um respeito maior. Sobretudo quando for um, né? Principalmente quando for, e quando for precisar ser resgatado. Vou falar uma coisa para o senhor. Senhor. Se um Egum chega hoje, no terreiro, lógico, ele não vai ser tratado como um rei. Não, pô. Nada de uísque, né? Logicamente, eu não vou dar um fumo pra ele. Porque ele nem sabe pra que ele quer. O Egum, como já se é conhecido, muitos deles nem sabem que fizeram a passagem, uma partida. E não. Sofrem. Uhum. Não sabe que morreu. Então imagina, só para o senhor entender melhor como funciona isso. Imagina que o senhor veio no meu terreiro precisando de ajuda. E um Egum está te acompanhando. Certo? Quer dizer, não foi o senhor que precisava de ajuda, era o Egum que precisava de ajuda e utilizou a sua matéria para te trazer até aqui. Te fez passar mal? Por exemplo, isso. Te deu um apagão em algum lugar, te deu, o senhor desmaiou e falou, vai para a igreja. Na igreja vão expulsar, mas o senhor é de uma religião que cuida de espírito. Então o senhor vem para o terreiro. Se o Egum que te trouxe aqui está precisando de ajuda, eu vou expulsar. Quer dizer que a minha missão foi falho. Porque eu tenho que ajudar não só o senhor. Eu tenho que ajudar os irmãos desencarnados. Então se é feito o resgate a esse Egum. Porque muitos Eguns são aprisionados. Já ouviu isso? Já. Para trazer problemas à sua vida, amando de algum outro Exu, coloca esse Egum para atrapalhar a sua vida. O Egum não queria estar ali. Esse Egum, ele foi forçado a estar na sua vida. Qual é a minha missão? Livrar esse Egum das garras daquele Exu. Com isso, esse Egum está sendo resgatado e colocado em uma luz. Automaticamente o senhor está sendo ajudado. O senhor fala, e até quem ouve diz assim, como assim Exu? Porque quando se diz Exu, se pensa em um trabalhador da lei. Perfeito. Nem todos trabalham perante a lei. Fala. Pode sim ser Exu e não está trabalhando. Sim. Pela lei maior. Vamos fazer a conversa ao inverso. Não. O senhor vai entender. Já ouviu falar de Exu escravo? Já, tipo, chama de catiço? Escravo. Uhum. Assim, moço. O senhor vem pedir a maldade para um irmão. Uhum. Irmão de carne. Vamos jogar no que mais acontece. Problemas conjugais. Eu quero aquela mulher e pronto, acabou. Não tem muito disso? Tem sim, sim. E o contrário também. Só que a pessoa que o senhor quer já é de alguém. Já está com alguém. Então o senhor, como o senhor viesse pedir um tipo de uma amarração em um terreiro. E vamos imaginar que na casa fosse uma casa sem escrúpulo algum. Existem casas e casas, moço. Então o senhor vem pedir para primeiro separar os dois, para depois o senhor ir lá e fazer o que o senhor sabe. Eu não vou sujar minhas mãos. Eu vou pegar um outro Exu inferior. O que eu pedi para o senhor para fazer, por exemplo, um corte, algum trabalho, não vai ser para mim. Ah. Eu vou estar entregando para dar uma força para esse Exu. Certo? Esse Exu vai falar assim, eu também não vou meter as minhas mãos. Eu vou pegar um Egum que vai cumprir as minhas ordens e vai fazer o trabalho sujo. Tem casas que fazem isso, moço. Uhum. E eu te mostro. Eu te levo em uma. Esteja preparado. Vou te levar. Está definido. Que isso? Me leva numa boa, seu Exu. Sabe por que eu vou te levar? Pro senhor ver esse lado que eu tô falando. Porque diálogo com os espíritos, aqui a gente não tá para julgar, né? Então, sim, sendo um espírito, passando a experiência dele, sim, é o que eu preciso. Sim. Não quer dizer que vão fazer maldade com o senhor. Não, mas... Para o senhor conhecer alguns isso. lados. Certo? Ah. Porque eu conheço muitos. Conhece? É muito, muito Exu que trabalha que não negativo. Trabalham, exato, que não trabalham perante a lei. Sabia que é um livre-arbítrio? Fala. É a escolha do Exu. Uhum. Tem Exu, moço, que não permite vela que não seja da cor dele. Por exemplo, olha o que eu tenho aqui para o senhor. Uma vela branca. É. Em algumas casas isso não é permitido, moço. Só Exu de lei. Eu trabalho perante a lei maior que rege em cima e embaixo. Trazendo equilíbrio à terra. Moço. Então esse Egum, ele está na vida de uma outra pessoa para atrapalhar. Esse Egum, se o senhor entender o meu raciocínio, ele não está lá porque ele quer. Por isso que em muitas casas você vai ver um Egum. Fui bem pago. Fui bem... Já viu isso, moço? Uhum. Eu vim para trazer a desgraça. É. Eu já fui bem pago. Ele não foi bem pago, ele não foi pago. Não. Não teve o corte para ele? Para ele não, teve pro Exu. O Exu forçou ele a fazer tal coisa. Porque é como se tivesse, de fato, correntes que seguram o Egum. Com a força do corte. Com a força do corte. Ah. Qual é a minha função? Quebrar essa corrente. Do Exu da luz. Do Exu perante o Egum. Isso, entendi. Resgato esse Egum, levo esse Egum para uma luz. Que muitos Eguns dizem, eu não quero luz. Sem saber o que é a luz. É. Medo da reprimenda também, né? Porque é fácil convencer Egum. É fácil convencer o Egum. Porque o lugar de onde ele estava era bem pior. Consegue entender o que eu quero dizer? Sim, sim. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai forçar não só um, como dois. É por isso que em muitas casas, os médiuns da casa começam a irradiar uma energia ruim. Ruim. Irradiar ruim? Você está ali na gira, começa a pensar em sexo. Ou coisa pior, nossa. tipo, jogar no bicho. Nas problemas da vida. Isso. Em vez de se concentrar em um irmão que está ali. Porque se fosse com ele, ele queria que todos colocassem a cabeça no lugar. É. Mas como é para um outro... Puxa, verdade. Ele prefere pegar a macumba da terra, que vocês ficam assim, ó. Prefere registrar em fotografias aquele momento, em vez de se concentrar naquele irmão que está ali, que poderia ser para ele. O sagrado do momento, né? Tem essa que... é a minha função, moço. Quebrar as correntes que separam a bondade da maldade. E libertar. E ter o resgate. Por isso que eu chamo de resgate. Resgate. Eu vou resgatar. Só que tem alguns que a saída dele ainda é para o umbral. Porque ele ainda tem muita coisa para se depor. Ele ainda tem muita energia ruim para ser limpo. Uns não. É onde é a troca minha com o meu irmão. Quem tem que pôr o umbral, leva. Sem dó? Não é sem dó, moço. Com dó. Por merecimento dele. Pro umbral? Sim, senhor. Entendi. Imagine uma casa de repouso. Por exemplo, do lar dos velhinhos. Todos que estão lá querem estar lá? Nesse caso. É um exemplo. Todos que estão lá, nesse lar que o senhor mencionou, querem estar lá? Não, tem família que bota lá logo pra... Mas não é preciso, às vezes. É preciso, tá? Às vezes. É, mas não sempre. Mas não sempre. Quando não é preciso, o irmão encaminha para outro lugar. Ah, claro. Por quê? São duas energias. Uma mais densa e a outra não. Quando eu precisei ir para uma colônia ou uma cidade, cidade da Jurema, colônia, amor e caridade, seja ela qual for, luz e verdade, seja a colônia que seja, eu vou até determinado momento e meu irmão entrega o resto. Se precisar levar esse algum para as profundezas, se for preciso, quem vai levar sou eu. Entendi. O seu Exu? Sou eu. A gente tá se aproximando aqui dos 10 minutos finais, passou muito rápido, né? Tem algumas questões que estão chegando. Eu vou, se o senhor não se importar, até às vezes é uma questão um pouco, enfim, pergunta. Exu não gosta de água. Da onde surgiu esse questionamento? Porque tem associação com fogo? Quem diz que Exu não gosta de água? Não, a pergunta, né? Surgiu a pergunta. Exu gosta de água, coloque isso para as entidades. E aí, vai um pouco mais além disso. De onde que vem essa crença? Será que Exu está ligado com fogo? Que fogo é inferno, inferno é o universo, a trindade? Moço, não sei quem diz. Mas vamos esclarecer as coisas. Vamos. Que é uma água. Água? Função da água. Ah, entendi. Uma limpeza, seja do ambiente, seja uma limpeza quando o senhor está sujo. O senhor toma um banho, sim. O senhor se limpa. Água é tudo, moço. Quem disse que Exu não gosta de água? É. O senhor já viu Exu beber água? Eu bebo. Já. Digo mais. Se não se tem o que beber, me dê um copo d'água que eu consigo canalizar aquilo que eu preciso na água. Condutor de eletricidade, ó. O senhor já viu Exu pedir banho? Sim, senhor. Não tem água? É. Seja ele o banho que for. Seja banho descarrego no mar, cachoeira, um banho de ervas. Pode ser que o Exu não vá determinar as ervas, que tem Exus que não põem a mão em algumas ervas. Mas ele diz, precisa fazer um banho, converse com tal entidade que ele vai determinar quais são as ervas sendo utilizadas. Vá tomar um banho de mar para descarregar. É impossível Seja onde for, não haverá água. No umbral tem água. Umbral tem lama. Pra ter lama. Precisa, né? Então, mas de onde o senhor acha que vem essa cultura? Você tem associação com ver que o Exu é aquele fogo transformador que encaminha e direciona? Isso pode ter sido gerado de pessoas mais antigas, onde haviam as crendices populares. Pode ter sido na mesma época onde determinava que Exu é demônio. Tá certo. O senhor pode explicar o objetivo e a função, se até existe alguma analogia especial que o senhor gosta de usar como ensinamento sobre a caveira? O modo mais fácil. Eu gosto de dizer que a caveira é o seu verdadeiro corpo. Seu verdadeiro corpo. Por quê? Se você retirar a pele de qualquer ser humano, vai permanecer. Mas quais são as coisas que sobram? Depois, quando o senhor vai desenterrar? É, depois da putrefação da carne, né? É, são os ossos. E o cabelo. Ah, e o dente, né? O dente, é. Quando se tem, né, moço? Quando se tem. Por que do cabelo? Pois é. Por que do cabelo, Sérgio? O senhor já viu obrigação de santo? O que se é ofertado? Ah, bota ali na... São cabelos. É. O cabelo e o osso são fundamentais para a vida do ser humano. Mesmo que seja igual um osso, ele nasce, ele cria cabelo, cria sua identidade. Eu já ouvi histórias, moço, de que quanto mais careca, quanto menos cabelo você tem em vida, menos o senhor tem para voltar na terra. Olha, o senhor já ouviu isso. Já ouvi. Mas o senhor não está atestando que seja não, fato. Não estou é atestando. É uma colocação muito sábia. Eu também não vou perguntar, o senhor não falou, o senhor não quer dizer, né? Ou não posso. Isso, ou não pode. Ah, então, fala, moça. Qual que é, Sr. Exu, para o senhor, a mensagem mais importante que nesse primeiro momento desse nosso encontro as pessoas podem colher da vossa experiência milenar? Tudo só vai acontecer no tempo que tem que ser. Não queira colocar a carroça na frente dos burros, porque o burro pode ser você mesmo. E a carroça vai te levar. E talvez a carroça desgovernada vai chegar em lugares que você não quer, nunca quis, e aí não vai ter o retorno. Espera acontecer como tem que acontecer, na hora que tem que acontecer, e viva esse momento até esse acontecido. Porque você ainda tem seu livre-arbítrio, você pode mudar tudo isso. Graças a Deus. Então, seu Exu, espero poder ter outra oportunidade com outras de conversar com o senhor. E fala mais um pouco desse outro Exu que a gente vai conversar. Se o senhor falou, o senhor já conhece ele já. Já está meio que programado. Ele é da Quimbanda. Seria isso? Trabalha diferentemente do senhor e, no entanto, o senhor respeita ele. Moço, todo Exu tem que ser respeitado. Não. Todo Exu, seja ele qual for, seja ele, se ele veio de nação, se ele veio de uma quimbanda, se ele veio de umbanda, é igual um ser humano, no sentido do respeito. Que o respeito deve haver a todas as pessoas. Independente da cor, independente dos pensamentos que ele tenha, porque o que é bom para um pode não ser bom para o outro. Prefiro dizer que não queira saber de onde vem o Exu, se ele vem de Quimbanda. Porque se vem um médico para te ajudar, você não quer saber em qual escola que ele estudou. Certamente. Ainda estão para vir dois Exus que estão em grande evolução na casa, independente da casa, em evolução na vida dos médiums. Porque o médium ele pode sair da casa a hora que ele quiser, mas do médium aí é diferente. Pois a missão que o Exu tem na vida dos médiums, ele pode começar aqui, mas ele nunca começa aqui. Ele começa lá atrás em outras vidas. E nunca há de ser abandonado. Moço, o senhor tem Exu. O senhor tem um bom Exu. Exu de lei. Eu não vou ficar falando palavras bonitas do seu Exu. Porque o Exu não gosta disso. O Exu, ele prefere que o senhor agradeça a ele aos acontecimentos da sua vida, que se o senhor está aqui, primeiro com a autorização dele, segundo pela, aliás, primeiro com a autorização do homem de cima, segundo com a autorização do seu Exu e a de todos que ele foi pedir ajuda nessa tua missão. Então eu não vou ficar falando o fundamento de um Exu, seja do menino, seja seu ou seja dos filhos da casa, que cada um tem o seu próprio, e eu tenho que ser sempre respeitado os mistérios que cada Exu possui. Sim, senhor. Certo? Claro que sim. Eu vou fazer uma pequena alteração sobre o Exu que viria para conversar com o senhor, porque ele está em uma missão, que ele acabou de sair de uma missão para resgatar uma pessoa que está precisando de muita ajuda. Então a conversa que o senhor teria contido ele não vai ter hoje. Ah, é certo. Devido a uma missão que ele precisou com extrema urgência. Sim, senhor. E será autorizado ser conversado com uma outra entidade, se assim o senhor desejar. Sim, senhor. Claro que sim. Que tenha muito a esclarecer ao senhor. E é uma moça. Oh, aí sim. Quer saber o nome? Jorge. Maria Navalha. Oh, muito bom. Sim, senhor, vamos falar com ela então. Exu não vive sem perguntas. Então, seu Exu, como a gente chegou aqui no minuto final, a questão assim para o senhor é a última questão, o que, que o senhor mais gosta de ver na pessoa que está buscando com sinceridade se espiritualizar? Fé, determinação, coragem e atitude. O que, que o senhor gosta de ver em membros que estão dispostos a trabalhar unidos em prol da Umbanda, o exemplo de uma federação? Primeira coisa, a união e respeito. Todos unidos, levando uma única bandeira, que a bandeira não é de federação. A bandeira é de Oxalá. A bandeira chama-se Umbanda. Não é de um grupo. Não é somente um grupo. E se um correto deveria ser os povos estarem unidos, e aí entra na minha convicção de que religião é uma desculpa. É uma desculpa para você viver a sua vida com uma doutrina, com ensinamento e conhecimento. Se todos esquecessem esse fator, nomenclatura de religião, as coisas seriam mais fáceis para todos. Seja kardecista, seja evangélico, católico, espírita, espiritualista, o nome que você queira pôr. Joga isso de lado. Encaminhe em grupos com uma união para um único bem. Um bem que acaba tornando-se próprio, que você não faz as coisas somente para os outros, você tem que fazer para você mesmo e pensar nos outros. A união, como já é dito, a união te leva longe. A desunião te leva para o buraco. Para nascer, você precisa de uma união. De todos os aspectos. Para nascer. Para o senhor estar aqui hoje, agradeço seu pai e sua mãe. Que por sua vez deve agradecer os avós. E voltando mais aqui, agradeça aos médicos, os enfermeiros, quem te socorreu, quem te atendeu. E eles não se importavam quem era o senhor. Ou eu tô mentindo? Não, isso. Tá falando certo. Vocês não têm que ser mais um. Vocês querem um milagre? Seja um milagre. Tá certo, senhor. Muito obrigado por esse primeiro encontro, por esse conhecimento que a gente colheu com o senhor. Quem disse que é o primeiro? Ah, eu falei assim, será que eu falei que o senhor tá atacando a feira? A gente já conversou, então. Já, moço. O senhor falou comigo através de outro médium. Sim, senhor. E, mas o senhor não vai revelar qual médium, né? Os bastidores, então. Mulher. Busca. Não, Maísa? Uma mulher, moço. Cabelo comprido. Nela eu fico em pé. Por que eu não fico em pé aqui hoje? É por que o senhor não ficou aqui em pé hoje? Bom, você já carregou uma caveira nas costas? Não, senhor. Não é nada leve. Para eu não judiar do menino, eu doutrinei para que ele já ficasse em uma posição confortável para ele. E eu sou velho, moço. Já viu gira de preto velho quando acaba? Uhum. Todo mundo reclamando de dor. Uhum. Tem um que não reclama. Não aguenta o peso. O peso. Muitos acham que está apanhando da entidade. Não está apanhando de entidade. Uhum. É o peso da sabedoria que ele carrega. É o peso de outras vidas. A sabedoria que tem que ser posto para fora. E o médium está preparado para isso. Tem que se haver algum sacrifício. Em certa forma, sim. Mas eu não preciso judiar da minha matéria para trabalhar com ela. Para mostrar que eu sou o melhor ou o pior. Eu só tenho que trabalhar. Trabalhar em pé ou trabalhar sentado, que diferença faz para um consulente? Mas eu sou caveira, moço. O senhor sabe a hora que eu desconfiei, que eu falei pro senhor que o senhor foi desenhar a coisa da linha do tempo, que o bruxo Tata Caveira fez a mesma coisa, numa mulher. E fazia a mesma explicação, a mesma. Caveira, moço. Lembra da vela quando eu acendi? O que eu falei? Estou conectado a todos da minha falange. Uhum. Por isso que ninguém consegue esconder nada de caveira, moço. Caveira está em todos os lugares. Eu habito a minha falange, não Tata Caveira. Minha falange inteira habita em todo mundo. Porque quando você morrer, só vai te sobrar a caveira. Uma das minhas essências. Graças a Deus. Então, agora sim, muito obrigado, Senhor Exu, por esse reencontro. Volte quando achar que deve. E vamos falar mais através do outro médium? Perfeito. Perfeito. Gratidão, muito obrigado por todos esses aprendizados de hoje. E salve a sua banda. Salve a nossa, moço. Salve a nossa banda. Claro, Exu. Ô, seu Exu, antes do senhor ir embora, qual ponto que o senhor mais gosta? Não existe um ponto que eu gosto. O que gosta mais? Existe o ponto que o senhor canta com o coração, moço. Eita. senhor pode criar um agora. Que se o senhor cantar com o vosso coração, assim eu irei receber. Entendi. Se perdeu, moça. Não, entendi. Entendeu assim, mesmo? Entendi, claro. Coração é tudo, né? A emanação que conta, né? Não é aquilo que o senhor sente. É isso. Aquilo que o senhor decorou. O coração fala mais. Oh. Mas se o ponto que o senhor tem decorado for cantado de coração, esse é o meu melhor ponto. Eita. Porque estou dentro de você. Eu habito em todos. Nossa. Mas nem todos habitam. Em si. Nem todos têm fé. Se cada um pensasse mais nisso, no próprio coração, as atitudes seriam outras. Sabe tua força? Senhor Tiriri, continue dando sabedoria e caminho para você e a todos que circulam a ti. Louvado seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Bem-vindo, senhor sacerdote Adriano. Como que é o nome do senhor na Umbanda? Pai Adriano de Ogum. De Ogum? De Ogum. Pai Adriano de Ogum, como é que foi essa experiência para o senhor aí, esse trabalho, o senhor que estava ali nos bastidores, né, ou não? Como que foi essa experiência para o médium que o senhor é? É uma experiência que eu digo maravilhosa. Por quê? Todos têm um conhecimento que são... que são guardados em nossa memória, que são guardados em nossa cabeça. E cada médium tem uma forma diferente de expressar e de mostrar os conhecimentos que tem. Eu nunca digo que existe um conhecimento. É esse e pronto, acabou. Não existe, porque cada um tem uma visão diferente. Até por isso que existem as diferenças de terreiro para terreiro. E eu acho importante, porque as pessoas conseguem ver visões de mesma entidade, de médiums diferentes, e que recomendo, assistam os outros vídeos, que vocês vão ver que uma informação acaba agregando para outra, uma entidade acaba complementando dizeres, palavras, ensinamentos, e serve para as próprias convicções de quem está assistindo. Fala assim, nossa, não é possível que muitas entidades estão falando a mesma coisa, é impossível, não tem como isso ser errado. Então, isso prova que nós estamos no caminho certo, no caminho da espiritualidade correta. Nós estamos em terreiros diferentes, você que está assistindo, estamos em terreiros diferentes. Talvez a forma que o seu zelador, a forma que você está aprendendo seja um pouco diferente, mas na essência é a mesma. Só o modo que eu tenho para falar é diferente pelos conhecimentos e as convicções que eu tenho. Então é maravilhoso. Claro. Muito obrigado pela oportunidade. Olha, muito obrigado. Só uma última questão. Incorporar, como é que a gente se sente antes e depois? É diferente para cada um? O senhor se cansou? Foi chato? Foi bom? Bom, no meu caso, quando eu trabalho com o seu Tata, ele me deixa algumas dores. Mas isso é coisa momentânea. Daqui a pouco eu já estou tranquilo. Como Todo médium, no começo, tem aquela... o friozinho na barriga, que eu acho importante ter. Porque vai ser algo novo. A gente sempre fica preocupado. O que será que a entidade vai dizer? O que será que a entidade vai falar? Será que tem alguma coisa de errado? Será que realmente... Eu acho que isso passa na cabeça de todo médium. Principalmente... Eu já estou dizendo isso que é importante. Porque quem está começando agora faz essa pergunta. Nossa, será que é isso mesmo? Será que não é? Enquanto eu tiver com esse friozinho na barriga de uma entidade que eu vou trabalhar, enquanto eu tiver com isso, eu sei que minha convicção ainda está correta. Porque senão vai no modo automático. Aí eu vou fazer tudo, mas cada pessoa tem um modo de trabalhar diferente. Eu, quando uma entidade ele se afunda ou sobe, depende, né, do modo que você trata, eu fico um pouco desnorteado. Então as pessoas já me conhecem, já me trazem uma água. Só que não é nada que tem que ficar apavorado, porque eu acho isso que é natural na vida de todo médium de Umbanda, todo médium que dá passagem para suas entidades. Eu só tenho que dizer que continue nas suas convicções. Tudo que vocês estão vendo, tudo é uma realidade, é uma verdade que eu carrego, não é nada invenção minha. Da mesma forma que não vai ser nada invenção sua. Então é algo do ser humano. O ser humano tem o medo de coisas novas. E esse diálogo com a entidade que o senhor proporcionou com o seu Tata, para mim é algo novo. Apesar de que se eu levar em conta que é como se fosse uma consulta, não é nada novo. É só um pouco mais demorado do que o habitual. Isso. Mas de resto, eu agradeço mais uma vez ao diálogo com o Espírito. Jefferson Visgard, muito obrigado pela sua presença. Volte sempre que achar que deve voltar. Gratidão. Como é que é o nome do seu terreiro? Tenda de Umbanda, Ogum Beira-Mar, Cacique Pena Branca e Mestre Zé Pilintra. É um nome pequeno. É, fica. E há quanto tempo aí o senhor é dirigente? Bom, eu estou na espiritualidade, estou na religião há 31 anos, há 11 como sacerdote. Nesse espaço, nós estamos há uns 3 anos nesse espaço que você viu. Isso. E a tendência, quando a gente vai trabalhando sempre do modo correto, a evolução é algo natural para o ser humano, então nós estamos sempre em processo de evolução, não só para mim, porque eu não busco só para mim, e sim os entendimentos e conhecimentos que eu tenho, eu tenho que passar adiante de alguma forma. E é os meus filhos que vão fazer esse papel de dar continuidade sempre ao meu trabalho. Graças a Deus. Muito obrigado pelo carinho com esse trabalho que eu realizo, pela sinceridade, pela sua generosidade também de permitir que a gente faça não só consigo, mas também com os filhos da sua casa. Assim seja. Muito obrigado.